Se te perguntarem por nós sobre que coisa fazemos quando estamos juntos, diz a verdade. Que deslocamos os cometas sem querer, as estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor. Nem sempre que nós pretendemos fazer um destaque é fácil aos autores estarem connosco, quer ao telefone, quer estar aqui connosco em estúdio, para falar da sua produção. Tal é a ocupação que os traz, felizmente, embrenhados no lançamento de um disco. É o caso do destaque dessa semana, que de alguma maneira entendemos que não devíamos esquecer e esperarmos por uma boa oportunidade para estar com ele, e com ele falamos de Paulo Praça. É um disco que tem quase um ano, sensivelmente um ano, e que, da qual tivemos várias amostras, que andou aqui a passar também na Rádio Boa Nova, a última das quais com a participação de Ana Deus. E falamos do álbum, que é um álbum de estreia, não de uma pessoa que já não anda música há muito tempo, que já anda, conhecemos dos Grace, dos Tribute Junkie, dos Plaza, mas junta-se aqui a uns bons rapazes para fazer o primeiro disco de cabeceira. Antes de mais, muito boa tarde, Paulo, bem-vindo. Olá. Aqui à Rádio Boa Nova. Falámos há pouco que, de facto, já não é uma pessoa que anda de novo na música. Exato. Junta-se aqui então a uns bons rapazes, como os apelidou, para lançar este disco de cabeceira. Exato. Estamos a falar, talvez ainda não faz um ano de lançamento. Um ano, já faz um ano. Não há dúvida. Veio 19 de março no ano passado, por isso, já um ano e pouco. É uma criancinha mesmo. Nós, na altura, quisemos falar consigo, até porque 19 de março é precisamente a altura em que a Rádio Boa Nova comemora também o seu aniversário. Exato. Portanto, são felizes coincidências. E é o dia do pai também. Exatamente. E não houve oportunidade de o fazermos, mas não estava esquecido e fomos insistindo, e agradecemos de facto ao Paulo esta disponibilidade que teve agora para falar connosco deste disco de cabeceira. Temos a vantagem, uma vez estamos a falar também a uma distância, de já poder fazer um feedback deste disco de cabeceira. Já podemos fazer um, não direi um feedback total, mas um feedback parcial. E eu, no que diz respeito à aceitação, propriamente dita, em termos de airplay, nomeadamente nas rádios, não posso queixar, pelo contrário, hoje em dia é cada vez mais difícil ter temas a tocar, e eu sei isso pelas promotoras de iPlay, que é difícil ter os discos, é difícil conseguir ter um disco a tocar nas rádios, cada vez é mais competição, não é? E isso por si só já é uma mais-valia, não é? Quando se consegue isso, principalmente logo com o cartão de visita que foi o Diz a Verdade, e que ainda agora continua a tocar em muitas rádios, isso é muito bom. Em termos de vendas, eu também tive algumas opções, nomeadamente numa fase inicial, optei por não ter músicas em novelas. Nesta altura do campeonato já estou um bocadinho arrependido, porque de facto também não há outros sítios na televisão. A televisão é o maior meio, é a comunicação neste momento, e de facto não há outros sítios na televisão para se promover as canções. E a nível de concertos, também já mudei recentemente de agência, porque também estava à espera de um feedback maior. Tudo bem, pronto, eu também tenho uma particularidade. Quando digo feedback maior, essencialmente a tocar com banda, porque eu tenho feito bastantes concertos a solo, felizmente, ainda tenho feito, não tantos, nunca tantos quanto os que se desejam, mas também não me posso queixar. Agora, a verdade é que, pronto, há aqui uma lacuna grande, porque falta um espaço, de facto, em Portugal, nomeadamente na RTP1 e na RTP2, né, que são os canais de serviço público, um canal de música que promova estritamente música, porque eu, felizmente, o meu vídeo tem passado, mas passa muito na SIC Mulher e na SIC Radical também passa às vezes, mas, por exemplo, na MTV não passa. E pronto, e de facto, não há muitos mais sítios onde se possa chegar a música às pessoas. Agora, em termos de... O feedback é muito positivo, porque é o primeiro álbum, eu não posso esquecer nunca que é o meu primeiro álbum a solo, ainda por cima nunca fui a cara, ou seja, eu sempre fui o guitarrista. E eu estava... Dou um exemplo até em Portugal a esse nível, por exemplo, o David Fonseca, que depois do sucesso do Challenge 4, só o terceiro disco a solo é que consegue, no fundo, outra vez um sucesso. Por isso, não é, não é fácil, e eu também não, eu sabia, ou seja, e o meu projeto é um projeto de carreira, não é um projeto de um disco só, por isso também não estava à espera de ou seja, as coisas têm que acontecer, também não estava à espera de um sucesso estrondoso. Se acontecer, melhor ainda, agora não estava, também não estava, confesso que o disco tinha consciência, tenho consciência do disco que tenho e do percurso que tenho que fazer para conseguir com que as minhas canções e a qualidade das letras que o Walter escreve, tenho consciência que isso, pá, precisa um bocado também de alguma maturação, nomeadamente do público, e que depois com alguma lavagem das rádios chega-se lá. O Paulo, nesta introdução, deixou-nos pano para mangas para uma conversa interessante. Exato. E que podemos começar desde já por aqui, na questão de que falava da montra, da música. Aliás, é um termo que eu uso aqui bastante, mas a montra da música hoje em dia não é só as rádios, também já falou em relação às rádios, e falou em relação às novelas. Uhum. Cada vez mais há a necessidade de chegar a um público por via dessas novelas, porque, como disse, e muito bem também, a abertura que há para a música na TV é muito pouca, infelizmente. E quando há, nem sempre é para a música em português ou nacional. Exatamente. Quando diz que se arrependeu, portanto, quer dizer, numa primeira fase entendeu que a sua música não era concebida para aquele género. Não queria ir por aí. É quase, há uma frase que eu uso muito, que é um poema de José Régio. É o final de um poema de José Régio, que é do Cântico Negro, que é: eu não sei por onde vou, mas sei que não vou por aí. E eu sabia que não ia, ou seja, era, pá, sabia, pronto, sabia que estava a correr riscos, como é óbvio, mas sabia que não ia para ali. Agora percebi, de facto, passado um ano, que é uma má opção, porque de facto não tens por onde ir. É assim, mas este disco ainda, como é que eu ia dizer, não está morto, assim. Ou seja, ele si próprio, vocês escolheram o primeiro single, escolheram o primeiro single e o segundo. Exato. Mas a verdade é, há aqui muitos mais temas que têm a potencialidade de serem single. Claro, claro. Aliás, eu vou-lhe arriscar, assim, nós temos aqui um terceiro single. Então qual é? Nós aqui na Boa Nova temos uma música que já optámos, já há algum tempo, a esta parte, porque entendíamos, de facto, que ele devia viver mais um tempo, que foi a virgindade da Patrícia. Pois, acho que sim. Eu também acho que sim. Portanto, essa é uma das canções... Eu considero uma das melhores... Em termos de orelhudos, considero uma das melhores canções do disco, ou uma das canções mais orelhudas do disco. Daí que sim, também concordo. Acho que isso foi o primeiro single, curiosamente, em algumas rádios. Não te posso precisar, mas lembro que na altura em que as promotoras começaram a trabalhar o disco, lembro-me que houve algumas duas ou três rádios que escolheram esse single, a virgindade da Patrícia. E acho curioso vocês escolherem esse terceiro single, e acho bem. Patrícia, os meus pais não me deixam sair esta noite. Vou ficar a estudar álgebra e outras coisas que matam o amor. Patrícia, os meus pais não me deixam sair esta noite. Vou ficar a estudar álgebra e outras coisas que matam o amor. Juro que amanhã eu saio. Patrícia, os meus pais não me deixam sair esta noite. Vou ficar a estudar álgebra e outras coisas que matam o amor. Juro que amanhã eu saio. Até amanhã. pais não me deixam sair esta noite. Vou ficar a estudar álgebra e outras coisas que matam o amor. Portanto, o Diz a Verdade foi a apresentação quase. Foi abrir o apetite para sabermos quem é que era Paulo Praça e, como disse há pouco, uma vez que os projetos em que se envolveu era como guitarrista, percebermos. Exato. E criar a ligação aos Turbo Junk e aos Plaza. Exato. Depois surgiu-nos um excelente tema que é dos melhores do álbum, a par que me disse, porque o meu gosto pessoal vai apresentar a Patrícia, mas o recuperar da voz da Ana Deus, uhum. que não é a única, há mais que eu tenho feito agora até recentemente, ainda bem que fomos buscar a voz da Ana Deus novamente, para um tema que é para já muito sentimentalista, portanto obriga também a que as pessoas captem o texto que ele lá exato, tem. Exato. E aí a perceber, calma lá, que Paulo Praça não é só uma música que saiu. Porquê é que não apareceram já mais singles? Porquê é que já não houve mais pressão junto às rádios? Vamos lá lançar mais um tema, um segundo ou terceiro tema? Ora bem, sabes que isso também não repara. Bem, isso não depende só de mim, não é? Isso eu sei que depende, não, eu sei que não. Depende um bocado da abertura e não é, e acredita que eu sei que o pessoal aqui na minha editora faz pá, o possível e o impossível agora. Aliás, tem feito, fazem um excelente trabalho, e aliás é bom que se diga aqui o nome deles. Estamos a falar agora da iPlay, portanto, a antiga Som Livre, que tem junto às rádios locais um bom método de trabalho, e nós temos que também aqui enaltecer, da mesma maneira que damos alguma cacetada, salvo seja, naquelas que não têm esse atendimento, já, e falamos por exemplo da pessoa da Maria de Luís, connosco é inexistível. Portanto, exatamente. E foi no que diz respeito ao nosso interesse em fazer consigo este destaque. Exatamente. Pá, é um percurso, ou seja, isto tudo é um percurso e não depende só, está, não depende só das canções, depende da quantidade de canções que tens naquele momento a entrar. Uhum. E muitas vezes há canções, opá, tipo, se tiverem três canções para entrar internacionais e tiver a minha, então primeiro as internacionais. Isso aí são políticas. Há de tudo. E a esse nível, pronto, opa, eu gostava, eu acho que sim, por exemplo, eu ainda não percebo muito bem porque é que o single da Ana não toca mais vezes em mais sítios, mas pelos vistos, opa, o pessoal ainda não percebeu, ainda não chegou ali, e isso não é, nem sempre é nem sempre é um reflexo daquilo que de facto acontece, mas muitas vezes a verdade é que se a música tocar na rádio, ou tocar muitas vezes ou massivamente na rádio, as coisas acabam por acontecer mais rápido. Exatamente. Nós pegamos aqui também, e vou pegar noutro exemplo também, de um álbum editado algum tempo antes do seu, estamos a falar do álbum Poeira, do Jorge Cruz. Exato. Que tem, precisamente no último tema, da última faixa também, é um dueto. Uhum. E é um tema que não foi single, e nós massivamente passamos-lo, pronto, entendemos, pois, que deveria ter sido single, mas aí também vai o nosso gosto pessoal, mas temos o feedback das pessoas que o ouviram. Exatamente. E que por via de o pedirem aqui, para que passe, por mails, etc. E já aconteceu isso com o seu, portanto, porque tenho sempre presente um mail de um ouvinte nosso que perguntou quem é que estava a tocar. Exato. No momento em que ele estava a passar, ou porque não foi apresentado logo início e foi só logo exatamente, no fim. Exato. E isso faz com que nem sempre os singles devem ser aquilo que deve passar, ou seja, havendo qualidade na música, que é o caso do álbum, deve passar, e massivamente, portanto, não ao ponto de saturar, mas ao ponto das pessoas terem acesso a ele. Exatamente. Ou seja, o erro hoje em dia é que nem sempre as coisas vingam porque também não chegam ao público em geral. Exato, opa, mas não é pela falta de trabalho ou de vontade que existe, nomeadamente, opa, acaba por ser, porque depois também as pessoas têm alguma culpa nisso, porquê? Porque as pessoas, no fundo, também, as pessoas é que escolhem as rádios que ouvem, e muitas vezes eu acho que elas, opa, escolhem mal as rádios. Basicamente também é um bocado isso, não é? Então, assim, fica aqui o convite para que Paulo Praça também passe a ouvir a Rádio Boa Nova. Okay. Não, onde está, o Paulo Praça fala-nos de Vila de Conde, não é? Exatamente. Aí onde está, não tem acesso à nossa emissão em FM, mas tem a possibilidade de ouvir na internet. Exatamente. Portanto, onde, aliás, vou lá checar. Nós restamos com coisa como 50 mil visitas, no mínimo, por mês, que, enfim, é que já é muito positivo. Isso e é temos bom. A noção que temos um público muito grande na diáspora, isso é e bom. Essencialmente do Brasil. Portanto, é bom sinal que de facto as coisas também cheguem. Nós temos, uhum. nós fazemos a questão de fazer este destaque por semana, o que fazemos já há alguns anos, e todas as semanas temos. A única dúvida que tínhamos no início é se havia produção suficiente para fazermos este destaque por semana e agora, ao fim de dois ou três meses, percebemos que havia mais do que suficiente. Exato. E cada vez mais com projetos de qualidade. A música portuguesa parece-nos que, pelo menos nos últimos dois anos, está a passar uma fase muito boa, de boa produção. Nem em termos, sim, em termos criativos, mas já há uns anos para cá, sim, nos últimos dois anos. Os dois são têm sido álbuns... Sim, agora, percebemos que o Paulo com Discos fez uma opção de não passar nas rádios, mas vamos pegar, não passar aliás nas telenovelas, vamos pegar um álbum saído mais ou menos quando o seu, o álbum de Pedro Quima. Uhum. De repente o Pedro Quima tinha 6 ou 7 músicas a passar na televisão. É isso, ele deu-me essa o outro lado, independentemente, uhum. Ou seja, não artisticamente estamos em sítios mesmo definitivamente diferentes. Sim, sonoridades diferentes. Sim. Mas em termos de sucesso comercial, entre aspas, não é? Sem dúvida que foi esse reflexo, não é? Não foi, ele só começou a passar mais nas rádios depois até. Exatamente. Por isso, aquilo é uma consequência direta das novelas, como é óbvio. Se tens uma música, um disco com 10 músicas, se tens 7 a tocar nas novelas, difícil será que isso pelo menos não tenha alguns retroativos, não é? Mas tem a noção que o Instituto está com a mente aberta para um convite qualquer que lhe apareça, de uma qualquer série, pronto, para... Sim, inclusive, atenção, que é assim, eu tive, por exemplo, A Princesa Que Não Quis Ser Salva, foi escolhida para a primeira série online que a SIC fez, uhum. O T2 para 3, foi, por exemplo, aí já aceitei a integração do tema. Uhum. Agora, pronto, foi um princípio, foi uma opção minha, e porque pronto, eu sabia, eu sempre achei que também com o público, aquilo, eu queria conquistar primeiro as pessoas que eu achava que seriam as pessoas, pronto, ou aquilo que se acha que é o público ideal, ou o público-alvo. E nesse sentido, pronto, eu acabei por direcionar num sentido, mas percebi também que existe o outro lado e que muitas vezes, sem querer, também podemos, ao tentar não ir por ali, podemos também estar a eliminar uma parte do público, e isso também não me interessa, porque eu, enquanto artista, quero que a música chegue às pessoas. Não sejam todos a ter acesso a ela. Não quero ser um eterno alternativo, porque eu também não acredito nos músicos. Os músicos que gostam de ser eternamente alternativos são, ou têm pais ricos, ou pronto, ou se não têm outra profissão e a música é um hobby. Né? Arrefeço, nunca vou repetir. Estou quase a cair em mim. Só saio daqui no osso, sem ponta para onde agarrar. Mas se tudo o que digo parece castigo, podes arriscar. Não tenhas medo de me cair. Não tenhas medo de... falámos há pouco de Pedro Quima e até fazendo algum paralelismo, portanto, o público de Pedro Quima não é necessariamente o público de Sally Lune. Portanto, no seu caso, também o público que pode almejar não é necessariamente o público do Plaza e da Toyba Junkie, portanto há aqui uma diferenciação. Uhum. Quando é que percebeu que aquela música que quer fazer não era aquela que a banda lhe indicava? Ou seja, que para fazer aquilo que queria mesmo tinha que aparecer como o nome de Paulo Praça? É, ou seja, percebi isso quando... quando comecei a sentir, eu já nos Grace tinha cantado as minhas canções, só que era em inglês, e depois a partir de uma certa altura, quando a experiência Grace acabou, eu percebi de facto que o passo a seguir, para mim, o que se impôs interiormente era cantar em português, e cantar em português só a solo, só faria sentido, e eu também já tinha pré-definido, entre aspas, nem que tenha sido no meu subconsciente, tinha pré-definido que se algum dia lançasse um disco a solo seria em português. E pronto, aproveitei no fundo também, isto foi uma coincidência, que os Plaza também por opção decidiram parar, fazer uma pausa, e eu aproveitei, mas também de alguma forma já andava a trabalhar, já andava na minha cabeça há algum tempo, pronto, e aproveitei no fundo também essa pausa para avançar, pronto, e na altura a Som Livre, que hoje iPlay, foi altamente receptiva, pronto, e as coisas também aconteceram rápido. Para mim aconteceram muito rápido, isto começou a ser pensado, o meu disco em 2006, e em março de 2007 já estava pronto a sair, por isso, no espaço de um ano a coisa ficou pronta. E aproveitou também as magníficas letras do prémio Saramago 2007, exatamente. O meu amigo Walter Ugumem, que infelizmente desde que ele ganhou o prémio, raramente estou com ele. Começou a ser tão solicitado, que eu agora... Eu não tenho que marcar entrevista, como é óbvio, mas tenho estado muito menos com ele. Mas é metade do meu disco é dele, por mérito, não é? As letras são definitivamente... Vamos ter aqui uma dupla, como temos, por exemplo, com o Carlos T. Veloso? Ou... Sim, eu faço intenções de trabalhar com mais escritores, mas definitivamente tenho uma química com o Walter que acho difícil ou praticamente impossível de atingir com alguém. Porque, de facto, ele tem um imaginário e tem uma forma de sentir muito peculiar. Eu faço aqui uma ligação das letras dele com... Aliás, infelizmente, nós pouco conhecemos de quem escreve. Nós, como digo nós, a maior parte do público, conhece as músicas e nem se esforça a saber quem fez a letra, não é? Exato. E nós temos em Portugal excelentes letristas. Eu vou pegar aqui em alguns exemplos. Carlos T, como há pouco falei, do Monge, portanto, que tem feito letras para N bandas, fez um excelente álbum para os Vozes de Rádio, Mulheres, portanto... Entendo que ao escolher este tipo de letrista, primeiro apareceram as letras, as músicas, como é que surgiu essa combinação? Não, primeiro, pronto, é isso. Foi uma subversão total no meu processo de composição, porque eu já não consigo compor em português se não tiver uma letra. Não avanço nada sequer. Uhum. Posso ter, eventualmente sou capaz de ter uma melodia ou uma harmonia que surge assim naturalmente, mas nada avança em português se não tiver letra. A letra é o princípio de tudo mesmo. E é o princípio e é quase como se fosse a semente. Se não há semente, não há folha nem fruto. Por isso, a letra é a semente. Em termos de letra, enfim, eu não devia dizer isto, que é que gosto mais ou gosto menos, mas não, perdoa-me de dizer isto, mas eu gostei do álbum por todo, mas não quer dizer que a música que mais gosto, que já disse qual era, seja a melhor letra, na minha opinião. Como letra e como a maneira como está conseguida, os nomes saem coisas dentro. Exato. Pronto, acho que tem qualquer coisa de fabuloso, de misteria mesmo. Exatamente. Esse é o meu, é curioso, porque eu ainda hoje, no pequeno concerto que fiz na Antena 3, toquei essa canção, porque é a minha canção favorita do disco, e muito por causa da letra. Não, na relação... Nada disto foi combinado, Paulo. Diga, não, eu sei que não. Parece que andamos aqui com uma simbiose muito grande de ideias, mas... Não, mas é um facto, desde sempre, e muito pela força da letra, porque, essa letra foi uma letra mesmo, eu lembro quando li, aquilo foi automático, aquilo é uma letra escrita mesmo com maestria, de quem sabe mesmo usar as palavras e pô-las no... Só a imagem, os nomes sem coisas dentro, só essa imagem já é qualquer coisa. Essa é definitivamente, eu acho que sim, essa é, mas ele é um, pronto, está, é daqueles momentos de luz, em que o gajo é mesmo muito iluminado. Ele aí foi altamente iluminado. Isso é um momento daqueles únicos que o gajo também não tem muitas vezes. Guardo os nomes sem coisas dentro, uma pilha de nomes vazios onde tudo esqueço. Quero assim a vida inteira, com o tempo esquecido da idade que tem. Sossegado comigo, sem outra condição, a ver pela janela a sábia paciência das árvores. E se abre um nome sem coisas dentro, guardo os nomes sem coisas dentro, uma pilha de nomes vazios onde tudo esqueço. Quero assim a vida inteira, com o tempo esquecido da idade que tem. Sossegado comigo, sem outra condição, a ver pela janela a sábia paciência das árvores. E se abre um nome sem coisas dentro, pegar na Ana Deus. Ora bem, de onde é que surgiu esta parceria, de onde é que vêm estes conhecimentos, embora como aqui diziam aqui as vozes da rádio, aqui já há algum tempo, que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. Portanto, é só uma questão de marcar e que as pessoas entendem e se encontram. Ah, sim, sim, completamente. Como é que surgiu esta parceria? Eu conheço a Ana desde, eu cheguei a tocar ali também numa altura intermédia, antes de, mais ou menos coincidente com o primeiro álbum do Strobo Junkie em 95, eu fiz uma digressão com os três testigos, porque na altura quem nos ajudou a produzir o primeiro álbum foi o Alexandre Soares, que tocava com os Tigres, e pronto, e na altura eles precisaram de um guitarrista originalmente para fazer uma digressão e depois para o disco também. Acabei por fazer só a digressão, porque depois entretanto os Trovó Janky começaram a fazer digressões e depois também já não tinha, já era um bocado difícil conciliar, e como tinha que dar prioridade acabei por sair. Mas foi aí que eu conheci a Ana, e a partir daí ficámos sempre com uma relação muito próxima. E depois, ela é muito amiga também do Kiko, e volta e meia, mesmo durante os anos em que tivemos a preparar, ou durante o ano em que tivemos a preparar o Meeting Point, ela ia lá muitas vezes. Por isso é uma pessoa, temos muitas afinidades, e ela convida-me sempre, e agora vai haver uma manifestação lá no Porto, por causa do mercado do bolhão, e é ela que está à frente, ela é uma ativista, está sempre, e convida-me sempre para essas coisas. Pronto, e a ideia dela para esta canção até foi um bocado por sugestão do meu irmão Simão, cantor de Plaza, que eu disse-lhe que estava a pensar convidar uma voz feminina, e não sabia muito bem quem. Disse, acho que esta canção merecia uma voz feminina. E não estava um bocado indeciso, porque felizmente em Portugal o que não faltam são boas vozes femininas. Aliás, algumas das minhas cantoras favoritas portuguesas são mulheres. Aliás, alguns dos meus cantores percebi, exatamente, percebi. Não é? Algumas bandas agora têm emergido as vozes femininas. Os próprios Azeitonas, não é? Que a Nena era uma voz cá atrás, e agora surge o segundo single do álbum, surge cantado integralmente por ela, não é? Pois, exatamente. Pronto, mas isso por acaso até confesso que ainda não conhecia. Eu sei quem são, porque eu estou a falar do Porto. Não ando a ouvir a Rádio Boa Nova, não, seguramente. Não, porque como eu te digo, eu, aliás, não é só. Eu não ouço rádio, eu ouço muito pouca rádio, porque, pá, como deves imaginar, a minha vida é música, está sempre a fazer, ouvir. Também é nossa. Pronto, mas vocês não têm que ir a fazer, e acredita que um processo, quando tens que misturar um disco, como te ficas, eu acabo sempre de fazer os meus discos sem vontade de os ouvir. E como passo muito tempo em estúdio, o trabalho de estúdio obriga. Eu sempre que entro no carro, a não ser salvo raras exceções, o que gosto é de silêncio, porque é o único sítio onde posso ter silêncio. Por isso, por princípio, como não tenho a rádio, eu não tenho o hábito. Às vezes, na casa de banho, é a única altura em que tenho o hábito mesmo de ouvir rádio. Tenho lá o radiozinho e sempre que vou tomar banho, ligo o rádio para ouvir a rádio. Mas isso são 15 minutos do meu dia. E não é por... Pá, também há uma coisa, pronto, e aproveito então para deixar aqui também a minha sincera opinião, porque eu sou... Sou do tempo, entre aspas, dos programas de autor. Pá, eu estou, a minha rádio, formatada, pá, a partir de uma certa altura já tem um bocado, confesso. Tem que ouvir a Rádio Nova, tem que ouvir. Pronto, é isso. Então, nós... fica combinado, eu vou ouvir. Pronto, nós, não necessariamente eu, mas já fazíamos rádio, ainda o Paulo não fazia música, diz assim. Portanto, exato. Ao contrário da Ana Deus, que já é do nosso tempo de início de rádio. Portanto, pois, a Rádio Boa Nova nasceu em 86, portanto, tem exatamente. 22 anos agora. Exato. E já nessa altura tínhamos a lançar um programa que se chamava Sons da Pátria, precisamente para lançar precisamente as maquetes, tudo aquilo que nos ia surgindo cá. Na altura, com menos produção e também com menos qualidade de som, não é? Mas já na altura tínhamos aqui um programa semanal para divulgar aquilo que ia aparecendo de novo. Exatamente. Portanto, a nossa génese vem daí. Maravilha. Pronto, mas sabes que se foi perdendo um bocadinho pelo caminho. Infelizmente, é verdade. Infelizmente, opa, por fogo, eu sei que... Cada vez mais os PCs fazem emissão. Pronto. Opa, e acima de tudo, eu não me importo que os PCs façam a emissão agora. Pá, que não... Pronto, eu percebo. Pronto, é isso, é o formato, mas pelo menos que hajam algumas que fujam um bocadito ao formato. Mas tu, não gajo respirar um bocado. Mas Paulo, também permita-lhe dizer uma coisa, ao mesmo tempo que estamos aqui a dar as nossas opiniões. Sim. Também, infelizmente, alguma música portuguesa não passa nas rádios como a nossa, porque também cá não chega. Há aqueles que decidem assim, não, para rádios locais não é preciso, porque nós conseguimos ter sucesso sem rádios locais, e depois os temas não passam. Quer dizer, exatamente. Não, mas eu nunca tive essa política, pelo contrário. A minha política sempre foi ao contrário. Pá, eu acredito que pode ser mais difícil... chegar a entrar numa rádio nacional, mas eu acredito que se conseguires estar em todas as locais e regionais, não se está a chegar menos do exatamente. Pelo contrário, porque as pessoas esquecem-se da expressão que as rádios locais e regionais têm, que é muito grande mesmo, tem uma expressão definitivamente muito grande. Sim, e hoje potenciada com a internet, melhor ainda. Exatamente. Sei que te espero cedo demais, porque em verdade do que esqueces e pensar para dentro do poço, meu coração, que te podem abalar ainda as palavras. Dizias-me que sim quando eu acreditava que te trazia tanta felicidade e me deste para tempo depois, quando sem saber falava eu. vais. Paulo, diga uma coisa, como diz que, quais são as suas influências para lançar um disco como este? O que é que ouviu? Portanto, o Paulo tem 20 e qualquer anos, não é? Uhum. O que é que ouviu para influenciar que um Paulo Praça tenha aqui uma, um excelente álbum? Mas é para este disco? Sim, para este disco e para a sua carreira. Assim. Ah, opa, eu sou, acima de tudo, pronto, eu tenho a minha essência, eu tenho dois lados bastante distintos enquanto compositor e enquanto músico, que é a minha... Eu tenho uma essência muito rock, eu gosto muito, sou uma pessoa muito física, eu gosto muito do rock porque é muito físico. E durante a minha vida tenho feito, apesar do formato que eu elejo, que é a canção, ela tem passado por muitas zonas. Agora, no meu disco a solo, nomeadamente, eu acho que faço quase uma espécie de uma síntese daquilo que são mesmo as minhas grandes referências, que são, acima de tudo, escritores de canções. E posso-te, opá, no fundo, podemos começar pela essência, que é o Bob Dylan e o Leonard Cohen, e depois tudo que vem daí, não é? Esses são a essência, no fundo, do que são os escritores de canções. E o Jacques Brel também, do outro lado. Depois é o Lou Reed, é o David Bowie, é o Nick Drake... Curiosamente, tudo pessoas que já cá andavam quando o Paulo nasceu, sequer. Sim, não é? Sim. Eu sou um pouco mais velho que o Paulo, não é? Pois. E mesmo Leonard Cohen, assim, eu já comecei a ouvir e já ele andava... Já ele lançava o Manhattan, portanto, que são coisas que já vai quase do meio da sua carreira, não é? Exatamente. Mas eu tenho um estranho fascínio por música antiga. Não sei também se tem a ver um bocadinho com o facto de ter crescido sempre a ouvi-la, porque eu tenho irmãos mais velhos, 10 anos mais velhos, e que me puseram logo, ou seja, eu cresci e eles já andavam a ouvir. É natural. Eu comecei assim com primos, todas. Portanto, vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo, exato. Exatamente. Vai dar ao mesmo. E o bichinho fica lá logo. Na atualidade há muitas coisas... Eu tenho um gosto muito eclético. Por exemplo, eu estava-me a lembrar que se neste momento se fosse pegar na... nos discos de cabeceira, não é? Os discos que eu neste momento tenho na cabeceira, olha, tenho o novo dos Stones, do Shine a Light, tenho o último álbum solo de Paul McCartney, do qual sou um fã incondicional também. Há discos clássicos que ouço sempre, não é? Vou ouvindo e depois volto a pegar neles. E depois, assim, atuais, neste momento... o que ando a ouvir, assim, coisas que me tenham... Pá, pronto, houve ali o Jeff Buckley é definitivamente uma espécie de uma luz que veio ali também a meio e que resume um bocadinho todos estes, ou muitos destes escritores de canções que eu falei. Ele acaba por ser um resumo disso também e é por isso e mais também uma referência. Mas depois, assim, atual, a nível de escritores de canções, não há muitos que me encham assim as medidas. O Bonnie Prince Billy, acho piada também ao Damien Rice. Havemos de conhecer quanta estrada se frustra, quanta não leva a nada, quantos dias nos custa a boca calada e quanto tempo falta até se cumprir cada coisa adiada. Havemos de conhecer o lugar mais belo. Onde nos encontraremos todos e onde a cada manhã se juntem homens e mulheres à força. Quanta estrada se frustra, quanta não leva a nada, quantos dias nos custa a boca calada e quanto tempo falta até se cumprir cada coisa adiada. Havemos de conhecer mais belo. Onde nos encontraremos todos e onde a cada manhã se juntem homens e mulheres à força da nossa voz, homens e mulheres felizes no mais fundo de nós, no mais fundo de nós. Onde nos encontraremos todos e onde a cada manhã se juntem homens e mulheres à força da nossa voz. Vou fazer em duas vertentes. Uma é assim: de quem é que gostaria de fazer uma primeira parte em concerto? E segundo, quem é que você gostaria em Portugal de estar consigo num festival ou num concerto? Ora bem, mas vamos ver assim, mas de quem é que eu gostaria, música internacional, de quem eu gostava de fazer a primeira parte? Exatamente. O Paul McCartney, meu. Isso aí sem... O Paul McCartney. Porque, ou para uma carta ao David Bowie, por isso é o único... Nós dávamos o recado, mas como ele agora anda muito aborrecido com o divórcio... Não, pois enfim, é, era para uma carta ou o David Bowie, um dos dois. E eu, a segunda pergunta, era um concerto aqui no festival, mas uma banda estrangeira também, com quem eu gostasse de partilhar o palco? Sim, ou estrangeira ou portuguesa, como que era? Ah, portuguesas, bem, felizmente já tive o prazer de partilhar com quase toda a gente. Acho que já tive, inclusive, até o prazer e privilégio de ficar com o Reininho no GNR. Uhum. Aliás, íamos falar nisso mesmo, até porque eu que sei e ouço dizer, também já sou de tempo em que ouço dizer, que há uma versão sua do Bellevue. É verdade, é verdade. Vai sair agora. Mas aqui a Boa Nova não chegou nada ainda. Não, ainda não chegou, porque isso ainda não saiu também. Ah, ok. Isso vai sair, é o Henrique Amaro, as três pistas do Henrique Amaro. Uhum. Isso vai sair agora, se não me engano, não sei se é agora no início do verão ou no final, mas sei que está. Está previsto, ainda hoje estive com ele falámos disso. Então, ou seja, e vai chegar aqui à Boa Nova? Vai, de certeza. Ah, pronto. Isso chega de certeza absoluta. É um tema que eu gosto muito de GNR. Há uma versão também muito boa de João Pedro Paes, deste tema. Ah, é? Não sei se conhece. Não, está muito, muito bem conseguida. Portanto, eu também aprecio muito a carreira do GNR desde Psicopátria. Portanto. Exato. Embora começassem antes. Mas e não há dúvida que hoje em dia também vai-se buscar já coisas antigas, entre aspas, não é? Para serem reeditadas, reinventadas, não é? Exato. E, por exemplo, há dias falávamos aqui que, por exemplo, Sérgio Godinho, veio-me agora a cabeça do nome Sérgio Godinho, mas estamos a falar, até porque estamos pouco a seguir ao 25 de Abril, José Afonso está na moda, vá, digamos assim. Há muitas Exato. Versões destes temas. Exato. Neste momento, se tivesse que fazer covers assim, de bandas portuguesas, coisas antigas portuguesas, o que é que faria? Ah, isso é uma pergunta interessante. Ora bem, eu, como apreciador de canções que sou, escolheria aquelas que eu considero algumas das melhores canções da música portuguesa. Opa, posso dizer, não te vou dizer canções, vou dizer autores que eu faria definitivamente versões. Olha, faria definitivamente, o Zeca Afonso faria de certeza absoluta, faria José Mário Branco também. Daí, dessa fase, e ficava resolvido por aí. Eu também gosto do Adriano Correia de Oliveira, mas pá, não me disse tanto. Um gajo disse também tem que ser verdadeiro. Não podes, tu não vais cantar uma coisa que quase não... Pronto, depois podes chegar lá mais tarde. Mas neste momento faria isso. Faria António Variações e Jorge Palma. Faria Ornatos Violeta, definitivamente. Não, Manuel Cruz. Sim, o Manel é um dos compositores que eu mais admiro, portugueses. Aliás, refere-se a ele, se me engano, nos agradecimentos, não? Sim, sim, sim, sim, claro. É o meu grande amigo, opa, eu gosto muito dele. Aliás, nós já ouvimos aqui, creio que foi aos Corvos, a referência a ele como um gênio de música. É uma pessoa, não é só na música, ele é uma pessoa que tem um gênio para muitas coisas, mas é definitivamente uma pessoa especial. Nunca tivemos a oportunidade de o entrevistar, com pena é, nossa. É, uma pessoa especial. Com pena nossa. E depois, ora bem, falei nos ornatos, o GNR, como é óbvio, faria uma versão, os chutes e pontapés faria uma versão, faria uma versão também do Pedro Abrinhosa, porque considero o Pedro um bom compositor, mas não gosto, nunca gostei muito dele como intérprete. Por isso acho que eu conseguiria fazer uma... Ele disse que não, o Pedro Abrinhosa, no outro dia, numa entrevista, disse que ele que acha que não gosta que façam versões dele, porque acha que ele é que é o melhor intérprete das canções dele. E eu acho exatamente o contrário, que eu conseguiria fazer uma bela versão de um tema dele. Não havia dias... Ah, mas é jazz. Foi em jazz, se fosse um dia a trabalhar num disco de Zé Eduardo Unit. Ah... E depois, os Clã, porque acho que são o grupo assim, da atualidade que mais, dentro da pop, pá, que eu mais que mais me diz alguma coisa. E os Três Tristes, claro. Uma homenagem à Ana Deus, não é? Exato, isso aí não podiam passar. Por alto seria mas, isso, podia, acho que já podia, tinha aqui um disco. Podia recuar, podia. Aí Mão Morta, e Mão Morta, não, claro, tinha que fazer Mão Morta. Não, assim, um excelente álbum agora, o Mal de Mão Morta tinha que fazer, mas Mão Morta, mas não mas, para homenagear, cantado, com melodia. Para homenagear a Ana Deus, podia recuar, podia ir aos banos, não é? Opa, depois desta história de Boa Vista, meu, eu Loureiro, já não recuava aos banos. Que por acaso até são uma boa banda pop. Foram uma boa banda pop. É verdade. Passei pelo Jack, o Estripador, e ele não olhou para mim. Ainda sorri discretamente, abrandei o passo e tossi. Mas o homem não me percebeu, ansioso entre tanta gente para morrer. Ai, o Jack, o Estripador, num livro aberto na cabeceira. Levava a mão no bolso, certamente armada. Terá feito a eternidade depois da esquina. Um minuto depois gritavam e havia sangue, e o terror espalhava-se por quem tinha sina. Ai, o gênio, o Estripador, num livro aberto na cabeceira. Num mito de beco escuro, e hoje ali bem, Paulo, as conversas são com mais trejas. Normalmente, já disse aqui várias vezes, quando a conversa é agradável, o tempo passa no instante. Exatamente. Estamos a um ano deste disco Cabeceira. Presumo que a Cabeceira, até porque na altura julgo que ficaram na gaveta alguns temas, já há esperança de um segundo disco. Sim, eu já compus, já tenho o disco composto. Ah, no entanto, há aí uma surpresa, mas que eu não posso... Só posso adiantar que é um dueto com o Rui Reininho. Não posso adiantar mais. Mas, entretanto, depois tu vais saber... A Maria Luís vai-te dando pormenores. Ah, pronto. Ah, vou esperar bem que sim. Aí... É sim, mas é um disco dos GNR ou um disco seu? Não, não. É um tema meu, uma canção minha, com uma letra de Walter Hugo, mas que é um dueto. E, entretanto, vai haver novidades sobre isso. E se sair este tema, depois será integrante desse segundo disco que depois terá? Às tantas de uma segunda edição do disco Cabeceiro. Nós estamos agora numa época com excelentes duetos, a propósito, e até vamos falar sobre ele mais tarde, do projeto UPA, Unidos para Ajudar, da Encontrar-se, onde já saíram pelo menos quatro duetos. Dos que eu mais gosto, um é o Zoe Oai com o Chute de Pés, o último a pertencer. E é um dos projetos que vamos ter em destaque daqui a algum tempo. Estamos à espera que vão saindo mais temas. Portanto, os duetos agora está na moda, vamos dizer assim. Mas estando na moda também é muito interessante que, ao fazer um dueto com várias bandas, vão apanhar públicos fãs assim, das várias bandas. Portanto, quando diz que tem um dueto com o Reininho, mas que duetos mais gostaria de fazer? Com cantores portugueses? Sim, que ainda não teve a oportunidade neste momento. Ah, com cantores portugueses. Olha, posso dizer que há duas cantoras que eu gostaria muito, neste momento há duas cantoras que eu gostaria muito, com quem gostaria muito de fazer um dueto, que é a Rita Red Shoes e a Sónia Tavares dos Gift. São duas das cantoras, são duas das minhas cantoras de eleição. Rita Red Shoes lançou agora o álbum Golden Era, não é? Eu gosto, pá, já da altura... Da banda, ela tinha os Atomic Bees, lembro-me dela já dessa altura. Depois, entanto, foi tocar piano, não é? Exato. E fez um excelente old steel. Exatamente, opa, mas ela tem uma voz encantadora. Sim. E isso, opa, isso é definitivamente... pronto, e ela é definitivamente uma opa, tem uma voz muito doce, adoro o registro, gosto da intenção com que ela canta. Mulheres, não é? Cantores portugueses com quem eu gostasse de fazer um dueto. Cantores, olha, pá, gostava definitivamente, aliás, só não, na altura não fiz porque não houve compatibilidade. Já no meu primeiro disco eu ia ter um dueto com o Jorge Palma. Só que na altura não foi possível porque houve um desencontro e com os timings do estúdio e pronto, e acabou por não dar. Eu gostaria de fazer um dueto com o António Variações. Assim, infelizmente já não será possível. Mas pronto, gostava, não sei, mas nem que fosse recorrer àquelas técnicas e buscar um bocadinho de uma voz dele numa fita, e mesmo, opa, e a Amália, claro. Mas por aí, pá, depois há outros cantores pelos quais eu tenho muito respeito, mas que já não me identifico tanto, como é o caso do Sérgio Godinho, por exemplo, que é um compositor... Pá, que se escusa apresentações, não é? Toda a gente sabe o compositor. Neste projeto UPA está em parceria com a Xana, do Rádio Macau. Exato. Mas pronto, mas por exemplo, não me identifico muito. Ora bem, deste álbum ainda há apenas um videoclipe. Não, há dois. Ah, tu já estou em falta. Se fosse ao meu MySpace, está lá. Ok, porque nós apenas conhecíamos o primeiro videoclipe, né? Diz a verdade. Pois, que, não, mas sou sincero, e já vi que sim, que somos sinceros, não é o videoclipe que me agrade muito. Sim, nem a mim. Eu também fiquei um bocadinho desapontado com aquilo. Mas pronto. Estávamos à espera de qualquer coisa diferente, assim. Aliás... Acho que vais gostar mais da... Segundo. Então pronto, assim, na nossa... Este aqui ficou um bocadinho, ou seja, isto é uma opção, foi uma opção... Eu, na altura, confesso que fiquei bastante, pá, bastante desapontado, só que os timings já não me permitiram fazer as coisas de outra forma, porque pá, o realizador, que é um colega meu, Paulo Américo, pá, ele na altura vendeu-me a mim e mesmo à iPlay uma ideia, e depois na prática aquilo ficou uma coisa completamente diferente daquilo que me tinha sugerido. Só que depois, como os timings estavam mesmo em cima, pá, já não se pôde fazer nada. E ficou, de facto, é um vídeo, eu considero aquilo um vídeo preguiçoso, é o que eu chamo um vídeo preguiçoso. Olha bem, nós... Mas este é definitivamente superior, este o vídeo novo é definitivamente superior. Nós temos na nossa página um acesso, temos um vídeo, portanto, que vamos mudá-lo hoje para esse que me falou. Ok. E temos também o link para a vossa página, que espero que permita também um aumento de visitas e que permita também dar a conhecer o Paulo Praça. Paulo, olha, agradecer-lhe. Só tipo, no final não desligue, também, porque vamos gravar uns IDs, está bem? Ok. Agradecer-lhe a disponibilidade de termos de estar aqui ainda, que por telefone, porque enfim, a distância aí só obriga, aqui com os ouvintes da Rádio Boa Nova, e se não for antes, marcamos um encontro para esse segundo disco que está aí na calha, não é? Ok. Sim. Paulo, apesar de pronto, o primeiro ainda está, era aquilo que tu dizias, ainda está com vida. Exatamente. Por isso ainda vai viver e às tantas pode renascer. Nós estamos de facto aqui a revivê-lo, já com o seu terceiro single que nós aqui demos, e teríamos muito gosto de saber que de facto é o terceiro single, que também é essa a escolha da iPlay para continuar a perpetuar este disco. Exatamente. De cabeceira, não é? É, que merece estar não só à cabeceira, mas enfim, um pouco por todo lado. Um pouco do lado. Paulo, um abraço, obrigado por tudo. Prazer foi todo meu. Está um encontro marcado. Quero já mandar um abraço a todos os ouvintes e agradecer o apoio incondicional, porque depende deles o nosso futuro todos os dias. Um abraço. Obrigado. Se te perguntarem por nós sobre que coisa fazemos quando estamos juntos, diz a verdade. Que deslocamos os cometas sem querer, as estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor. Se te perguntarem por nós sobre que coisa fazemos quando estamos juntos, diz a verdade. Que deslocamos os cometas sem querer, as estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor. A verdade sobre a intervenção na cósmica escolha dos casais, a obrigação de nos obedecer. Não fosse o universo desentender quem somos e favorecer a separação. Não fosse o universo desentender quem somos e favorecer a separação. Quando estamos juntos, diz a verdade. Que deslocamos os cometas sem querer, as estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor. Diz a verdade sobre a intervenção na cósmica escolha dos casais, a obrigação de nos obedecer. Entender quem somos e favorecer a separação. Não fosse o universo desentender quem somos e favorecer a separação. Não fosse o universo desentender quem somos.